8 horas, pontualmente 8 horas. Programa Cobra Repórter. 19 anos no ar. Compromisso com a informação. Rádio Cultura de Rolândia, AM 930. Rádio Cidade AM 770 Candé. E Rádio Jaguar FM 105.9 de Jaguapitã. Mais alegria. Amanhã com Luiz César Jaimes na Cultura Rolândia. Os reservatórios da Copel têm cuidado com o meio ambiente e com as pessoas. Fique atento. Ao pescar em reservatórios, obedeça a sinalização e respeite as áreas de segurança. Quando estiver de barco, fique longe da barragem e do vertedouro. Nesses locais, a pesca é proibida e a variação do nível da água pode causar acidentes. Cuide você também do meio ambiente e da sua segurança. Copel, pura energia. Paraná, governo do estado. Tudo que você come lhe faz mal? Então você precisa experimentar o Acabe. Fica com a barriga inchada, passando mal, cheio de gases? Você precisa experimentar o Acabe. Custa 100% natural e muito potente. Que vai auxiliar em lhe devolver o prazer de comer tudo o que lhe dá vontade. Está acima do peso? Com gordura no fígado, pedra nos rins ou com a pressão arterial descontrolada? Você precisa do Acabe. Para qualquer mal, Acabe. Chá 100% natural. À venda em todas as farmácias e casas de produtos naturais. Em Rolândia, você tem a maior rede de clínica de olhos da região. Marque sua consulta com a Alphamed e conta também com diversas especialidades. Oftalmologista, neurologista, pediatria, clínico geral, endocrinologista, gastroenterologista e cirurgia vascular. A Alphamed Clínica de Olhos tem pagamento facilitado para você e desconto para quem falar que ouviu na Rádio Cultura. Aproveite, marque sua consulta no 43-3156-255. Ou no 43-99195-7555. A Alphamed Clínica de Olhos fica localizada na rua Estilac Leal, número 165. Alphamed, sua melhor opção. Usar máscara e higienizar as mãos não tem distanciamento. Não custa repetir. Máscara, mãos, distanciamento. Essas são as medidas básicas para evitar o coronavírus. Não use sem outras. Não é tão difícil assim. Difícil é ficar entubado por dia. Difícil é perder quem você ama sem nem poder se defender. A pandemia não acabou. Seja consciente. Não aglomere. O vírus não tem cérebro nem coração. Você tem. Paraná. Governo do Estado. Segurança, conforto e lazer, tudo em um só lugar. Rolândia tem o lugar certo. Um condomínio clube que conta com o conforto que a sua família merece. E uma área de lazer com piscina, quadra poliesportiva, playground e o melhor, com total segurança. Entrada facilitada, parcela menor que um aluguel. Entrega prevista para o início de 2021. Enquadramento pelo programa Casa Verde e Amarela. Últimas unidades a R$117 mil. Não perca tempo. Visite nosso apartamento decorado. Em Rolândia, Rua Manuel Carreira Bernardino, número 646, Comercial Adas, no centro, Residencial Terra de Santa Cruz. Um empreendimento com a qualidade e confiança. LBC Construtora. Opa, alô dona de casa, o seu gás acabou? Então ligue agora no 3256-0999. Ou então você pode pedir o gás através do WhatsApp também, no 99910-1909. Eu vou repetir, peça o gás pelo WhatsApp, 99910-1909. É rapidinho, o gás central entrega pra você. Gás de qualidade, peso certo, lacre inviolável. E a pessoa que vai entregar o gás aí na sua casa é da mais alta confiança. Gás Central, o amigo da dona de casa. Aqui tem mais qualidade, promoção pro dia a dia. E domingo a domingo, se inspirar em família. Cuidado e dedicação, supermercado, toca fé e dá no coração. Mais que preço, mais economia. Supermercado, toca fé e todo em família. Se você procura Hortifruti, frutas, açougue, padaria com produtos fresquinhos e de qualidade é aqui! Supermercado Locatelli! Você quer ganhar um Fusca em 2020? Passe na Rainha do Lar, na Rua Saguaraji, Vila Oliveira. A cada R$50 em compras, você preenche um cupom e vai concorrer a um lindo Fusca. Não fique de fora. Ah, o Fusca vai de tanque cheio e já transferido para o seu nome. Seja um mundo com outros olhos, paciente na ótica luz, mais qualidade pra você. Muito mais dedicação, os melhores profissionais, a cuidar da sua visão. Ótica Luz, a luz do seu olho. Ótica Luz é o seu lugar. Telefone 3256-0053. Atenção! Com a chegada do verão, uma grande ameaça invade nossas casas. A dengue. Precisamos combater os criadouros do mosquito. Faça a sua parte. Não deixe água parada em lugar nenhum. Limpe o jardim, as lixeiras, os ralos e as calhas. O perigo está no seu quintal. Dengue mata. Mude sua atitude. Secretaria de Saúde, Governo do Paraná. Alô, dona de casa, quer fazer economia? É no Supermercado Garcia, que você compra barato todos os dias. O Garcia tem o açougue completo, com carnes fresquinhas e de qualidade. E o que é mais importante, o menor preço, tá? A senhora encontra na feirinha do Supermercado Garcia produtos de qualidade também. Além de toda a loja que tem preço bom. Supermercado Garcia, abre aos domingos até às 12 horas, com assados. Venha pro Garcia, venha fazer economia, no Jardim Santiago. Tiago, na cidade de Rolândia. Voltamos a apresentar o programa Cobra Repórter.